quero que você não deixe que ninguém venha matar seus sonhos. Seja forte quando mais ninguém acreditar em você. Você vai conseguir, só não pode desistir. O fraco não alcança a meta porque não tentou. Vitória sem esforço no final não tem valor. Se eu perder a batalha, tem revanche. Tem revanche. E se eu cair, me levanto mais forte que antes. Mais forte que antes. Pensamentos negativos batem minha porta, visita outra vez sem pedir licença, invade a minha mente, me traz incerteza, me faz de refém, me deixa mais longe cada vez de mim, ensurdecedor o silêncio do quarto, coração já não entendi o que é bom, me faz apreciar essa corda com laço. Quando o beijo e o abraço não faz diferença, não acrescento sorriso no rosto, não tem importância, milhões de presenças. Se a consciência se deteriora aos poucos, não sei se o início foi o desafeto, foi o desemprego, foi o desaforo, se foi o amigo que pela frente te abraça, mas por trás te dá soco. Não sei se foi o final do casamento, se foram as drogas bebidas, se foi o divórcio dos pais, se foi alguma discussão de família. Cada um abraça seu motivo, se tranca na depressão, nada em fraqueza. Quando alguém perceber já é tarde, não sente mais fome, mudou de aparência. Não sente que tá envelhecendo, que não se alimenta, que tá emagrecendo, que o estado de espírito e emocional já não fazem parte do plano terreno invisível aos olhos do mundo. Até o convite da próxima ponte pro noticiário, mais um prato quente. A notícia é triste, mas nunca comove. Afinal de contas, ninguém nunca sabe da dor do seu peito. Tá todo mundo ocupado demais, cada um com um problema que lida de um jeito. Só mais um pedido, não me mande flores. Os dias sem cores têm cheiro de morte. A solidão sempre foi companheira. Os dias são maus, não são dias de sorte. Eu só espero que você não deixe que ninguém venha matar seus sonhos. Seja forte quando mais ninguém acreditar em você. Você vai conseguir, só não pode desistir. O fraco não alcança a meta porque não tentou. Vitória sem esforço no final não tem valor. Se eu perder a batalha, tem revanche.